fase do pensamento terminou em 1935. E o pensador perdeu o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, destruindo os pensadores. E o AIDS e o câncer incurável que está destruindo os pensadores. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufão, os maremotos, enchentes, e uma infinidade de maltratos da natureza. Em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, não tinham nem água para beber. Depois, enchente, que chegou a ficar casas submersas. E no Brasil, nunca teve terremoto. No Rio Grande do Norte, assistimos um terremoto. E na África, caiu geada. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Caiu geada e nos Estados Unidos, frio de matar. E enchentes por todas as nações do mundo. E sol de ninguém aguentar mais o calor. Morrer de calor. Como assim aconteceu na Turquia e nos países árabes. Tudo porque a natureza mudou de fase. E para que a humanidade passe a se conhecer, tem que estudar a cultura racional. Para poder voltar ao seu estado natural, que é de energia eterna, com o seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E para acabar com essa violência, com esse terrorismo que já chegou até aqui no Brasil, todos têm que desenvolver o seu raciocínio, e por isso está aí a energia racional tratando de desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Então acabará os males da humanidade. Para terminar os males da humanidade, a pessoa tem que raciocinar, porque o raciocínio une e o pensamento divide. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos, e no raciocínio está a concórdia, todos estão concordando com todos. Então vamos caminhar para a concórdia e não continuar com a discórdia. porque a discórdia causa os atritos causam os conflitos e por isso as guerras não terminam. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio para acabar com todos os males da humanidade. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E quem comandava a natureza antes da energia racional era a energia elétrica e magnética que comandava a natureza. Agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, para que todos voltem ao seu estado natural. E todos têm essa energia na cabeça, que está na glândula pineal. Materializada na glândula pineal. E essa energia só pode ser desmaterializada pela cultura racional, pela cultura do desenvolvimento do raciocínio. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é esse aqui. Aqui somos eternos. Somos corpos de energia de vida eterna. E aqui não temos o direito de viver, porque somos destruídos pelas duas energias que nos fez. E por isso morremos. E quem desenvolve o seu raciocínio, está pronto para voltar para o seu estado natural. E mais outro, quem ficar ligado ao pensamento e à imaginação, essas duas energias do chão, são duas energias em transformação, que se transforma de uma vida para outra, se transformará em animal irracional, porque já somos animais irracionais, porque somos carnívoros. Quem come carne é bicho. E nós estamos na condição de bicho racional e bicho irracional. Se transforma para a categoria de bicho irracional, ficando ligado nessas duas energias que se transforma de uma classe para outra. E a pessoa aí vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. Porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. E por isso terminou a fase do pensamento. E muitos não deram por ela, por estar vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias naturais da natureza. Saber falar cultura racional. Sábado.